amigo e diga que o ama. Convide-o pra andar com Jesus. Grande alegria verá em sua face quando descobrir que Cristo quer salvar. Abrace seu amigo e diga que o ama. Pra andar com Jesus, grande alegria verá em sua face quando descobrir que Cristo quer salvar. A palavra de Deus guarde em seu coração. Deixe a paz de Jesus nos unir. Iremos juntos louvar. Diga que o ama. Convide-o pra andar com Jesus. Grande alegria verá em sua face quando descobrir que Cristo quer salvar. A palavra de Deus guarde em seu coração. Deixe a paz de Jesus nos unir. Vamos juntos.